la mistura cascabel y les couilles. Et qu'est-ce à imaginer dans son sens d'exercice? Cette énergie à pas bosser pour te désinvolver. Pendant la mousse-toi au monde, élevado pour avancer. C'est un avis qui te donne, c'est pas l'idée du que c'est. À imaginer dans son sens d'exercice? Este a mais nova fusão feita de coração, errada e operar. O poder da inovação juntando a emoção me levou a cantar. É muito bom dar pra dançar também, só ele faz rolar se dá bem. Intelectualmente tá inocente, assim tudo fica doido, assim tudo tudo fica bem. É muito bom dar pra dançar também. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dá bem. Esse intelectualmente tá inocente. Assim que eu tô ficando sem, assim que eu tô ficando sem, assim que eu tô ficando sem. Essa é a mais nova fusão feita de coração, errada e operar. O poder da inovação juntando a emoção me levou a cantar. Abra sua mente rápido pra poder me entender. Só a vista tomada é bem fácil de se compreender. Fazer a mistura casca dele de cu e reggae. A imaginação não faz vencer. Essa energia pra você poder desenvolver. O dom da música ao mundo elevado pra você. Isso é um aviso que não você pode e deve crescer. A imaginação não faz vencer.